Era sábado, por volta de umas 7:30 da noite. Eu tava em casa, tava eu e minha mãe. De repente um carro encosta, barulho de palmas no portão. Mil motivos a alcançar aqui da terra. Será que eu vi o homem, besta ou fera? Na evolução notória, bem-vinda à selva. A overdose no fim deixou sequela. Triste bilhete no espelho, outra pessoa. Daqui pra frente, lutar, mesmo que eu morra. Olha a garoa no céu, azul de anil. A luz de vela subiu, solo hostil. O despertar de um sonho, ou infeliz. Assim me quis, no fim, final feliz. Amanheci, vivi, morrer jamais. Atmosfera, mundão, na manguás. Vou decolar, viajar, brisa do mar. Doce castelo, o sonho, concretizar. Virou notícia, o gueto, fuzil na mão. No pé do morro, no alvo, disposição. Cenário triste, um longa, se encurtou. Vida bandida, o filme que encantou. No escadão, o sangue, a morte não. Os seus segredos revelados, decepção. Na lei do homem, ouvi, passou batido. A lei de Deus, incrível, foi infalível. Indestrutível, ciborgue, tombou ferido. A insanidade, o louco, foi esquecido. Deixei pra trás, agora lembrei daquilo. Já tava escrito, previsto, no manuscrito. Virou uma fera, meu Deus, o invisível. O ato insano, cantou, mas será possível. Sem legenda, mil palavras soltas pelo ar. A brisa leva o que se diz, bem pra lá. Bagdá, eu fui morar, voltei do deserto e escrevi. Sem legenda, mil palavras soltas pelo ar. A brisa leva o que se diz, bem pra lá. Bagdá, eu fui morar, voltei do deserto, Fênix. Lembranças tristes, no point, olha a neblina. Nos quatro cantos, motivo, a mesma sina. A mente voa, na ponta, o puro mel. O homem bomba, derrubou a torre igual papel. No pico louco, menor, chapa o coco. A ripa é dura, no moio, sou um dos loucos. No peso torto, o tiro foi por alá. O paraíso, na guerra, espera lá. Na Carolina, curtiço, né não Maurício. Doido varrido, potinha, pegou desvio. Na contramão, Voyage, bateu de frente. A viatura, meu Deus, olha pra gente. Olhar singelo, na tela, a projeção. Adrenalina, a mil, entope o coração. Daqui pra frente, horror, o sexto sentido. Pobre Romeu, sonhou com o seu destino. O imprevisto, no ar, a bela pipa. Naquele dia, tiozinho, mais um da lista. No tiroteio, o anjo caiu do céu. A boca seca, amargo, gosto do fel. Mão na cumbuca, pras brisa, a estiagem. A tia Rita, o cão, é sem massagem. O infiel, forasteiro, ronda a cidade. Na puberdade, o tiro foi de joelho. No circo armado, cartola, saiu coelho. Torto o caminho, ainda vejo uma pedra. Chamo o resgate, meu Deus, mas quem pudera. Sem legenda, mil palavras soltas pelo ar. A brisa leva o que se diz, bem pra lá. Bagdá, eu fui morar, voltei do deserto e escrevi. Sem legenda, mil palavras soltas pelo ar. A brisa leva o que se diz, bem pra lá. Bagdá, eu fui morar, voltei do deserto, Fênix. Sem legenda, mil palavras soltas pelo ar. A brisa leva o que se diz, bem pra lá. Bagdá, eu fui morar, voltei do deserto e escrevi. Sem legenda, mil palavras soltas pelo ar. A brisa leva o que se diz, bem pra lá. Bagdá, eu fui morar, voltei do deserto, Fênix.